Já sofri tanto por um falso amor que me arrastou para o fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. Enquanto eu vou minha cruz carregar, ninguém aparece para chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora o amor da sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais no mundo a vagar. Jamais pensaria assim como eu, quase louco. Não falem o nome dela perto de mim. Condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando. Enquanto eu vou minha cruz carregar, ninguém aparece para chorar. Pensaria em me condenar, estaria assim como eu, quase louco. Se aquele que me condena tivesse agora o amor da sua vida nos braços de pensaria em me condenar, estaria assim como eu, quase louco. Assim desse jeito fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. E eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. E eu gosto de mamar. Cabritinha, eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha gosta.

dia a pensar em ti. Vejo o teu rosto em todo lugar. O que se passa não sei, assim eu nunca andei louca e a suspirar. Até em sonhos apareces lá, e juro aqui que melhor não há. O que se passa não sei, assim eu nunca andei, mas acho que é amor. E se é amor, se é amor, se é amor, eu quero mais, quero mais, quero mais.

tantas horas sem ti, para mim foi eternidade. Tantas noites a sonhar sem dormir, fez-me ouvir a sinfonia da saudade. Sem te ver, sem sentir, dó maior, sol menor, no silêncio dos sentidos, no refrão, solidão e uma dor que falou. Distância não se dá bem comigo, nem eu me dou assim. Muito bem, 14 horas e 45 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com o Dino Meira, a pedido de Rui de Brito, para sua esposa, seus filhos e toda a sua família e todos os seus colegas de trabalho e para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo que estão à espera do mês de agosto. Muito bem, estamos todos. Graças a Deus que tudo corra bem para todos nós. Vamos ficar então com Dino Meira, meu querido mês de agosto. Até já. Meu querido mês de agosto, por ti levo a mim inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido. Meu querido mês de agosto, por ti levo inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. Já passaram tantos dias, já passaram tantos meses, eu ando louco por regressar. Já sinto a cada momento que a saudade é um tormento. Eu ando louco por regressar. todas as horas para voltar eu é preciso. Vem trás saudades fora, cantar já vamos embora, de regresso ao paraíso. Meu querido, desde agosto, por ti é bem inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, muito rosto, porque sei que vou voltar. Meu querido, desde agosto, por ti é bem inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, muito rosto, e trago Deus para me ajudar. Passaram tantos dias, vivo assim sem alegrias. Eu ando louco por regressar, de pôr os pés ao caminho, provar o gosto do vinho. Eu ando louco por regressar. Já passaram tantas horas, de voltar eu bem preciso. Deitar as saudades fora, cantar já vamos embora, de regresso ao paraíso. Meu querido, mês de agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido, mês de agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. Meu querido, desde agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido, desde agosto, por ti levo a inteira a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. Para a festa fui beber, precisava de esquecer um amor que foi embora. O povo estava a dançar, eu encostado no bar, bebia toda a hora. De repente aconteceu, a morena apareceu, me convidou para bailar. E como que o milagre era a rainha do baile, eu não pude recusar. Passei com ela a noite inteira, mulher tão bela da minha aldeia. Passei com ela devagarinho e até chamei de amorzinho. Passei com ela a noite inteira, mulher tão bela da minha aldeia. Passei com ela e apertei, se ela é rainha, eu sou. Rainha tão vistosa, moreninha tão formosa, todas a queriam ter. Eu senti-me como um rei, porque nunca imaginei que me fosse escolher. Dançamos uma quizomba, nossa roça foi da Roma e o povo a olhar. Hoje agradeço a Deus, pois tudo aconteceu por eu ir beber no bar. Passei com ela a noite inteira, mulher tão bela da minha aldeia. Dancei com ela devagarinho e até chamei de amorzinho. Dancei com ela a noite inteira, mulher tão bela da minha aldeia. Dancei com ela e apertei, se ela é rainha, eu sou. De repente aconteceu, a morena apareceu, me convidou para bailar. E como que o milagre era a rainha do baile, eu não pude recusar. Dancei com ela até chamei de amorzinho. Passei com ela a noite inteira, mulher tão bela da minha aldeia. Passei com ela e apertei, se ela é rainha, eu sou o rei. Passei com ela a noite inteira, mulher tão bela da minha aldeia. Passei com ela devagarinho e até chamei de amorzinho. Passei com ela a noite inteira, mulher tão bela da minha aldeia. Passei com ela e apertei, se ela é rainha, eu sou. Construímos nosso lar, uma casinha toda feita com amor. Ficou bonita, dava gosto e a gente olhar. Fazemos tudo o que havia de melhor. Depois de um ano veio ao mundo a nossa filha, a maravilha mais bonita que eu já vi. Infelizmente entre nós já não havia o mesmo amor que um dia nos uniu. São tantas voltas que o destino dá no tempo. Nosso amor foi um momento e ficou na solidão. A nossa casa hoje está alugada, a família separada, nosso sonho. Foi em vão. De vez em quando, para matar minha saudade, pego o meu carro e às vezes passo por lá. Em frente à casa, então eu sofro de verdade. Meu Deus do céu, quanta tristeza que me dá. Outras crianças brincam naquele jardim, outras pessoas têm as flores que eu plantei. Jamais pensei que esta vida fosse assim. Nada restou daquele sonho que eu sonhei. Bem, 14:56. Ora então, vamos ficar aqui com uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para sua esposa, suas filhas, seus colegas de trabalho e para toda a sua família e para todos aqueles que o acompanham sempre. Ora então, vamos ficar com Filipe Reis Cerqueira. Mãos no ar, é mesmo assim. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Eu quero ver tu a dançar. Ai, bate as palmas, as mãos no ar. Eu quero ver tu a dançar. Anda comigo que também vais adorar.

corações, a gente tem que ajudar. Às vezes um coração, a gente tem que ajudar. Muito bem, 15 horas e 4 minutos. Ora então, vamos à minha receita de hoje da culinária. Ora então, vamos fazer grão de bico, uma salada de grão de bico. Ora então, pegamos num frasco de grão de bico, que já está cozido, não é? Pomos um tacho ao lume, um bocado de água e pomos lá, vamos preparar mais ou menos para duas pessoas, né? Porque um frasco de grão de bico dá para duas pessoas. Ora então, pomos lá aí uns, se você comer dois ovos, cada um, põe quatro. Se comer só um cada um, põe um. Vá lá. Pronto, pomos então dois ovos. Refeição para duas pessoas. E pomos-los lá a cozer, botamos um bocado de sal, botamos uma batatinha lá dentro, para cada um, partido aos bocados, um bocado de cenoura, um bocado de legumes a gosto, e depois quando estiver assim aquilo tudo mais ou menos cozido com e sal, tempero a gosto de cada um, pomos-lhe uma posta ou duas de bacalhau, tudo depois de estar a batata cozida, os legumes, a cenoura e os ovos, mais ou menos os ovos cozem rápido, pronto. E então juntámos-lhe depois o frasco, quando juntar, pomos-lhe o bacalhau quando já está quase tudo cozido, pomos o bacalhau porque em dois minutos a ferver ele coze, e o grão de bico é também só para fervê-lo lá nessa água desses legumes todos que temos lá dentro. E depois está isto, de estar isto tudo cozido, pomos numa bacia, num coador, coamos e viramos tudo para uma travessa. Depois viramos, partimos o bacalhau aos bocados e pegámos nos ovos, descascámos e partimos também aos bocados a enfeitar a travessa, não é? E depois o molho então para lhe pôr, podemos lhe pôr com maionese, muita gente gosta, e se não fazemos o molho de salsa, cebola picada, picámos com um bocado de salsa para uma tigela e pomos dois bons dentinhos de alho, bem picadinhos também lá para dentro, junto com a salsa, uma aranha de sal a gosto, se quiser, uma colherinha de vinagre e cebola também picada, muito picadinha lá para dentro, juntamente com dois bons dentes de alho. E a salsa também. E então uma colherinha de vinagre e depois azeite a gosto. Há muita gente que gosta de muito azeite, deita mais azeite. Gosta de menos, deita menos, conforme vocês, o seu gosto de cada um. E aqui está um prato, e bom passar por cima, não é? Que já está a travessa com os ovos partidos, com a cenoura, com os legumes, com o grão de bico tudo ali dentro, a batata, se quiser. Pronto. Isto, e passam tudo por cima da o molho, põem então por cima da travessa e servem a seus gostos. Se quiser até acompanhar depois com um bocadinho de maionese, também pode acompanhar. Isso vai do gosto de cada um. E é um prato muito bom, podes comer assim um bocadinho para o frio, não é? Como está calor, hoje está um dia muito agradável, que nem está calor, nem está frio, está um dia espetacular. Graças a Deus por nos dar esse dia, por menos para aqui, para as nossas zonas. Graças a Deus por tudo. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa e uma continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel. Até já. Vem. Vem já, vem já pro reggaeton. Quero voar teu corpo no meu. Vem já, vem já pro reggaeton. Vamos ficar juntos tu e eu. Muito bem, então tenho aqui uma dedicatória de parte do Sr. Manuel Teixeira, que é para a sua esposa, que esteve ontem de parabéns. Para ele, para seus filhos, para ela, para seus filhos e para toda a sua família e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, os meus parabéns, desde já, que seja com mais um ano de muita felicidade, de paz e de amor. E um beijinho grande da minha parte de feliz aniversário. Ora então, vamos ficar aqui com os três boémios. Parabéns para a esposa do senhor Manuel Teixeira, que esteve ontem de parabéns. Até já, vamos escutar. Vamos todos cantar para você. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar para você. cantar para você. Parabéns, parabéns, parabéns. Os beijinhos do céu nesta hora nascerão cá na terra por vir. Para soprar as velinhas de flor e cantar parabéns para você. Parabéns desta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar para você.

mesma estrada, vivemos nossa sina. Seguimos juntos ao som desta canção. Nosso futuro está na palma da mão. O nosso amor é só que ilumina. Na mesma estrada, vivemos nossa sina. Seguimos juntos ao som desta canção. Muito bem, 15:52, como o tempo passa. Ora então, vamos ficar aqui com o Broa de Mel, Passear Contigo. Este é para todos aqueles casais que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, é para todos vocês darem um pezinho de dança ao tom dos Broas de Mel, Passear Contigo. Assim é que é, andarem sempre juntinhos, isso é que é bom. Até já. Árvore que amanheceste, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Árvore que amanheceste. Pois desculpem lá que não está correto, mas eu vou tentar ver este erro que está aqui. E Camila, com lacinhos na cabeça, batia uma flauzina caminhando toda à pressa. A burra da ti Camila, cheia de presunção, tanto lhe picou moscardo, atira com a dona ao chão. Arre, burra, que amanhã à sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Arre, burra, que amanhã à sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã a burra da ti Camila, com a dona às cavalitas, tinha um ar importante como as atrizes nas fitas. A Camila tem bigode, faz inveja a muita gente, mata o bicho pela manhã com copinhos de aguardente. Arre, burra, que amanhã é sexta, ciricutalho, bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Escutar o bacalhau, azeite e alho, que amanhã é dia de trabalho. Andava de botas grossas e um sapo a tiracolo, onde trazia a garrafa que dizia ser Pitoli. Mas a malta que lá estava na taberna do Jacinto gritava toda em coro: oh Camila, é branco tinto, é branco tinto, é branco tinto, é o Pitoli do Jacinto. Ah, não vou ficar amanhã.

Pois é, e assim chegou ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e vos desejo uma continuação de um bom fim de tarde e um bom fim de semana, e para a semana cá estarei novamente com a boa disposição e a boa música portuguesa para todos vocês. Ora então, assim me despeço com o hino de Portugal para todos aqueles profissionais de saúde, para aqueles bombeiros que dão a sua vida por nós, por todos nós, espalhados pelos quatro cantos do mundo. O hino de Portugal. Até para a semana, se Deus quiser, me despeço com um grande beijinho de saúde, de paz e de amor para todos vocês. Fiquem com a RTP Internacional para escutarmos as notícias que vão por esse mundo além. Ora então, fiquem bem e até para a semana, se Deus quiser.